Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais enganosa da face da Terra. Se bem que pode até ser enganosa, né? Mas vai dizer, você gosta, não gosta? Fala aí, gosta sim que eu sei. E o que tem de gente aqui na cidade dormindo com mala pronta no quarto e tremendo na base cada vez que houve uma buzinada no portão, uma batida na porta ou então um interfone tocando às 6 da manhã, olha, e haja medo da federal, hein? Porque é aquela história, ainda mais agora que começaram os depoimentos dos réus da Operação Pecúlio e a revelação aí do conteúdo das delações, né? Quem tem, tem medo. E o que tem de gente com o rabo preso nos meios políticos e em alguns círculos empresariais dessa cidade, hein? Impressionante. É nome que não acaba mais. E alguém imaginava, sinceramente, lá em 2012, quando teve início a transição de governo, que o município chegaria ao final de 2016 desse jeito, sem prefeito definido, e com clima de permanente fim de feira, né, nos que sobraram na administração municipal? Olha, eu creio que nem o mais pessimista dos abutres seria capaz de imaginar um cenário assim, né? Por mais olho gordo que jogasse, sei lá. Mas claro que há quem insista que não, que está tudo certo, que é tudo normal. Aí eu pergunto, né? É normal onde, cara pálida? Que tipo de normalidade é essa? Por que será que não tem dinheiro agora? Ah, o dinheiro evaporou? Ou houve algum tipo de problema no meio do caminho? Porque por mais que a arrecadação municipal tenha caído, né, não é normal quebrar assim, né? Tão facilmente, tão rapidamente, uma das prefeituras com maior arrecadação per capita do estado. Ou é normal? E pode parecer que a bronca maior é com a prefeitura, mas não se engane, hein? É pra que servem mesmo os vereadores, se não para legislar e fiscalizar o trabalho do prefeito e dos secretários? Porque tirando uma honrosa exceção, que foi oposição aí do começo ao final do mandato, outros também foram oposição, mas enfim, mudaram de posição ao longo do tempo, tirando um vereador, todos os demais 15 foram citados em delações premiadas da Operação Pecúlio como tendo aí recebido algum tipo de vantagem para que apreciassem matérias de interesse do Poder Executivo, como cargos na Prefeitura, terceirizadas ou o chamado mensalinho que veio à tona com as investigações conduzidas pela Polícia Federal. Bom, o questionamento é inevitável, né? Para que servem esses vereadores se não cumpriram com a função básica de fiscalização? A quem eles representam, a não ser a si mesmos, porque o nosso interesse, né, é o de fiscalização e de funcionamento das instituições. Enfim, a quem eles representam, e o que é mais importante de tudo, né, teremos esse problema de falta de representatividade nossa na gestão que inicia em janeiro, no mandato aí dos vereadores que começa em janeiro? Olha, fica a dica aqui, né? Acompanhe e fiscalize, porque da sua postura ativa dependerão 4 anos de papo reto, papo construtivo, ou mais 4 anos de engana que a gente gosta. (Risos)